Prepare-se, prepare-se. Dentro de alguns instantes, você vai fazer uma viagem ao mundo mágico da música. Algo diferente chega até você. E você não vai parar de dançar. O bicho vai pegar. Quando ele chega, ele toca tudo, tudo, tudo. E agora, meu amigo, é só você dançar, porque sua viagem começa agora. Ele está na área. A partir de agora, com vocês, DJ Big Boy, o DJ que é uma porrada, tocando só as melhores. E aí galera, Big Boy DJ na área, por aqui começando muito bem o CD do som automotivo que arrebenta, Bala de Prata do meu grande amigo Venâncio. Alô Venâncio, coloca pra sabugar garoto. Você está ouvindo CD, som automotivo Bala de Prata Fênix. just to feel alive. No, all this feeling's never locked me down. A thousand places everywhere I go, I feel the heart's beating, and even far, this is my home. Oh, never let me go. Fênix, no comando, Venâncio Miranda. Você está ouvindo CD, som automotivo Bala de Prata Fênix, mixagens Big Boy DJ. Entre em contato agora mesmo com Big Boy DJ. 0 Prestadora 91 992679344. WhatsApp. Bala de Prata Fênix. No comando, Venâncio Miranda. São Automotivo Bala de Prata Fênix. DJ Big Boy, o considerado do som automotivo. Tonight. No comando, Venâncio Miranda. Mixagens Big Boy DJ. Fênix, no comando, Venâncio Miranda. Entre em contato agora mesmo com Big Boy DJ, 0 prestadora 91 992 67 9344. Vocês queriam, é? Então toma! Então toma! Bala de Prata Fênix, no comando, Venâncio Miranda. Mixagens Big Boy DJ. Miranda. Electronic Vibe. São Automotivo Bala de Prata Fênix. Bring it back to the saxophone, go.

Você está ouvindo CD, som automotivo Bala de Prata Fênix. Entre em contato agora mesmo com Big Boy DJ. Zero prestadora 91 992679344. WhatsApp. Que junção pesada, Nego do Borá e Fernando Sorocaba. É isso aí mesmo, mulher. Vambora. Menina pipoco, chega e todo mundo fica louco. É bum, bum, bum, bum, bum. Ela já chega jogando um bumbum. Menina pipoco, chega e todo mundo fica louco. É bum, bum, bum, bum, bum, bum. Ela já chega jogando um bumbum, bum, bum, bum, bum, bum. Bararara. Bum, bum, bum, bum, bum, bum. Bararara. Ela tá dando aula, pós-graduada em farra. E quando junta com as amigas, pode preparar. Solteira, recém-largada, tá mal intencionada. Já acionou os contatinhos, hoje não vai prestar. Sai da frente, que ela vai passar. Para tudo, solta o paredão pra ela dançar. Menina pipoco, chega e todo mundo fica louco. É bum, bum, bum, bum, bum. Ela já chega jogando bum, bum. Menina pipoco, chega e todo mundo fica louco. É bum, bum, bum, bum, bum. Ela já chega jogando bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum. Pós-graduada em farra. E quando junta com as amigas, pode preparar. Solteira recém-largada, tá mal intencionada. Já acionou os contatinhos, hoje não vai prestar. Sai da frente, que ela vai passar. Para tudo, hein? Para tudo, solta o paredão pra dançar. Menina pipoco, chega e todo mundo fica louco. É bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum. Ela já chega jogando bum, bum. Menina pipoco, chega e todo mundo fica louco. É bum, bum. Já chega jogando bum bum bum bum bum bum bum. Bararara. Bum bum bum bum bum bum. Bararara. Onde ela chega todo mundo para. Nego do Borel, Fernando e Sorocaba, mandando som pra essa mina que tá dando lá de fora. Menina pipoco, chega e todo mundo fica louco. É bum bum bum bum bum. E ela já chega jogando bum bum. Menina pipoco, chega e todo mundo fica louco. É bum bum bum bum bum. Ela já chega jogando bum bum. Pra me fazer ciúmes, mas o que ela não viu é que quando eu tava com ela eu beijava a boca de outras mil. Não tive tempo nem de sofrer depois que tomei um pé de você. Nem precisa mais da fuga, eu tô vivendo no rolê. Tem um esquema armando pra mim e a sua amiga também tá afim. Quanto mais o tempo passa, mais aumenta os contatinhos. Tô com sorte no amor, no jogo sou jogador. Ela me presenteou. Obrigado, amor. Tempo nem de sofrer depois que tomei um pé de você. Nem precisa mais da fuga, eu tô vivendo no rolê. Tem de esquema armando pra mim e a sua amiga também tá afim. Quanto mais o tempo passa, mais aumenta os contatinhos. Tô com sorte no amor, no jogo sou jogador. Ela me presenteou. Obrigado, amor. Fênix, no comando, Venâncio Miranda. Que eu não esqueci. Tava tentando não amar alguém que ainda amo. Uma amiga me falou que viu ele passar com outras de mãos dadas que não Oeste. Mais um CD. Produzido e mixado no estúdio 0000333. Produções. Máxima qualidade em áudio.